fiz amor, não fiz a mala, sua linda. Um bebê chorar. Vá! Portal do Arroz. É, da Vale X, repertório novo. Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor estoura pelo ralo. Assim eu não falo. Errada tem explicação. Ela é quase metade de um coração apaixonado. Do que sobra um beijo ao ciúme e um beijo amor que você não assume. Já que é assim, eu pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Se me pega no braço, é aí. Chalinas! Eu fiz a porra, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Nosso amor esgobe pelo ralo. Assim eu não falo. E a raiva tem explicação. Ela é quase metade de um coração apaixonado. Do que sobra um beijo ao ciúme e um beijo ao amor que você não assume. Já que é assim, eu pego minha roupa, vou juntando os trapos. Se me pega no braço, e aí? Salinas! Eu fiz amor, não fiz a malã. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor. Ai, mordida, beijo, tapa, eu acabo com você. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a malã. Descontei toda a nossa raiva e mordida, beijo, tapa, eu fiz amor, não fiz a mala. Faça amor gostoso. Sucesso, Salinas!